Confesso que eu não ligava pra você e que várias vezes eu te fiz chorar. Bastou eu ficar uma noite sem você, meu corpo veio a te chamar. E logo sem resposta eu vim adormecer, chorando e conformado, não posso te perder. Você me faz tão feliz. Que pena, só agora você percebeu. Que pena, agora quem não quer sou eu. Me deixa curtir a solidão. Não vale a pena não, se você gosta de mim. Foi você quem quis assim, decretou nosso fim. Agora vem dizer: eu prometo mudar e mudar pra melhor. Você não vai me convencer, resolvi te esquecer. Eu quero ficar só. Contigo não.